Então viaje, que essa música vai pra todas as cavalas presentes. Pode vir, vem. E aí, cavala? Chegou aí a... Aqui hoje presente tem alguma mulher que se considera gostosa? Tem? Tem? Tem? Que agonia essa daqui botando a língua pra fora. É Scott, é Scott. E aí, cavala? Aí, aí, aí, aí, eu disse, olha como ela tá. Olha como ela passa. Olha como ela tá. Olha como ela passa. De shortinho coladinho, com a bunda empinada. Vai pra academia, uma louca fala. Uma louca fala. Rapaz. Uma louca fala. Pagodão Universal! Fala. Grande! Você chega pra novinha e fala, vai cavala, é isso? É isso? Então fala, oi! Vai cavala, cavala, cavala, vai! Vai cavala, cavala, cavala, cavala, vai cavala, cavala, cavala, cavale, vai cavala. Não para não, vai! Aê, oi! Vai cavala, cavala, cavala, cavala, vai cavala. Vini monetizoura, e vai cavala, cavala, pagodão universal de calca. Olha o swing, vem, vem, aí. Eu disse, olha como ela tá, oi. Eu disse, olha como ela tá, oi. Olha como ela, e de shortinho, coladinho, com a bunda empinada. Vai pra academia, uma louca fala. Uma louca, a mãozinha pro alto e eu tô. Oi, vai cavala. Vai. Oi, cavala, cavala, vai cavala, cavala, cavala. Só trombone. Eu disse, joga a mãozinha pra cima. Roda, roda. Oi, vai girando. Oi, vai girando. Oi, vai cavala, cavala, cavala, vai. Vai cavala. Vai cavala, cavala, cavala, cavale, vai cá. Para o swing, eu quero o groove de ladrão, de ladrão, de ladrão. Aê, olha como ela tá, oi. Olha como ela tá. De shortinho, coladinho, com a bunda empinar. Oi, vai pra academia, uma louca fala, uma louca. Joga a mão pra cima e roda. Oi, vai cavala, cavala, cavala, vai. Vai cavala, cavala, cavala. E vai cá, e agora vai. Vai cavala, vai cavala, vai. Rito do dedo, dedo, dedo. Para o swing, para o swing, vem. Eu disse, olha como ela tá, oi. Caralho, olha como ela tá, oi. E de shortinho, coladinho, coladinho, coladinho. Oi, vai pra academia. Só bumbum. Oi, joga a mãozinha pra cima, ei, joga a mãozinha pra cima, ei, joga a mãozinha pra cima, é pra sair do jogo, galera. Oi, vai cavala. Oi, vai cavala, cavala, cavala, cavala e vai. Não para não, vai, é o groove de ladrão. Vai cavala. André Cedez, o moral de Picoara.